A Lima solicita o 360 para Campinas. Tráfego. 4299 Azul, sentido a Lima, solicita 360 Campinas. Azul 4299, sente nas condições da TIS. Afirmo, sente na informação Lima. Sente, informação correta, ajuste no 06, aguarde para cópia número 3. Ajuste no 06, aguarde para cópia 4299. Solo 6312, poderia confirmar a temperatura, senhor? Salvador Ground, America 980. America 980, stand by. Solo, o Ocean Air 6225, solicita confirmação. Após a posição Momo, seria Kokbo? E após Nitsa, porque é bastante ao sul da posição, depois retornando. Cima, diga 6225, por gentileza, aguarde. Aguarde. Puxa na M13-2, temperatura 3-0, ok? Está livre o ingresso via Juliette, posição 10. Via Juliette para 1-0, copiou uma atividade, senhor. Afirmativo, 6225 confirmando, a saída é Momo após Momo, Kogbo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme após Nizza. Foi paga essa saída devido à sua roda, ok? Sua roda veio direto Nizza após Puído, onde se acertou o risco 10. Provavelmente a aeronave não deve voar R-Nave. Tá ciente, o 6225. A saída Momo não é R-Nave, mas tudo bem, sem problema. Não, a questão é a rota. A rota para Brasília, via Zulu 17, é, a maioria das aeronaves fazem Arboa após Arboa Elefa, onde intercepta o Zulu 17. Porém, como sua rota veio Nizza, mais próxima, a saída mais próxima de Nizza que nós temos é a Momo. Sim, mas seria Momo, Albo e após Nizza. Porém, fazendo Momo, Kokbo, Nizza, vai lá no sul e depois retorna a Nizza. É, porém, Albo não existe mais, esse fixo foi alterado ontem, que foi substituído pela essa posição Kokbo, também modificando as coordenadas. O melhor para o comandante seria após Momo voar Nizza? Afirmo, sem problemas. Eu vou coordenar junto ao controle, por gentileza, aguarde. Muito grato. Falou, Salvador Web 58 no ONU, informação Lima. 58 no ONU da Web. É, prossiga. Salvador Web 58 no ONU. Prossiga, Índia do Luau. Está pronto para o táxi, o 6225, com 43 a bordo, autonomia 4 horas e 47, alternando Goiânia. Autorizado e direto destino ainda mantendo 1000 pés, aguardando para ascensão a 065. Momo, após Momo, voa direto posição Nizza. Muito grato, senhor. Desculpa a confusão, hein? Nada. Via Índia no ponto de espera chama a torre, 186, o altímetro no 0 no 6. Via Índia no ponto de espera, torre 186, 10 no 6 no altímetro, 6225. Porta alterna posição. Autorizado o táxi, reporta no ponto de espera para ingresso 97. Papa Oscar, reportarei o ponto de espera 97. Solo. É o F-58 na ONU, informação Lima, 360 Guarulhos. Afirmativo, ainda não recebemos o plano de voo. Que confirma o BT? Ao 0, ao zona 236, só confirmando, tem a saída prevista? Ok, assim que a gente receber o plano, a gente chama para a cópia, ok? Devido agora a ter 13 naves aguardando. Está aguardando. Trip 5221 na escuta para cópia. Cópia, solo prossiga, 5221 da Trip. 5221, Salvador Conquista, 200 ao nível, decolagem dando 0, primeira curva direita, perfil da saída Arbo, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Após, direto vitória da Conquista. 5147-10935 ao controle. 5221 da Trip. Autorizado Conquista, nível 200, decola pistão na 0, com curva direita após, no perfil da Arbo. Após a árvore direto, Conquista 5147 no transponder, 11935 ao controle de Salvador, 5220 da Triplinhas Aéreas. Remota é a posição, reporte quando pronto para acionamento, push, Tripe. Estamos a 13, parte 1, reportaremos. American 980. Tem 5 pressionados, 4-1, 5-1. Oscar Papapá, 2000, ajuste 1016, livre LS, aponte estabilizado. 2000, está livre LS, papá. 310, stand by American 980. I have a flight level 410, stand by. Roger. 311. Informação Lima, autorização Curitiba. Lugan 3859 Curitiba, aguarde cópia, por gentileza, é o número 3. Guarda, nossa saída provável é a Sarbor? Dial. Obrigado. Azul 4299 Campinas, na escuta para cópia? Ah, escuta, senhor. Azul 4299 Campinas, 360 nível autorizado, decolagem da 10. Perfil da saída da Euleda, após Leda voa direto Bridge. Posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Air, quando intercepta a rota Pesulu 16. Decolagem da 10, primeira curva é direita. 5126 no transponder, o controle 109.35, azul 4299. Confirme o transponder? 5126. Azul 4299, sente, autorizado 360 para Campinas. Decolada pista 10, curva à direita após saída da El, após o Aleda, Bridge Upper Zulu 16. Transponder 5126, controle 11935. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento, puxa 08 portão, TAM 3259. 104299 da Azul. Fala, TAM 3304, alguém 5, pronto, espera acionamento. TAM 330405, portão, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, TAM 3304. TAM 225 da Oxané, decola 04, controle agora em 1935, bom voo. Ah, tá sendo daqui a pouco. Bono 435, chame Recife, 1251, no alternado no 3325, bom voo. 3325, bom voo. Controle 1, bom dia, Chané 6225, Momo. Chané 6225, contato radar, flua para o 320, você dá Momo. 320, Momo. 44 é a rota até Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída da Euleda, após Leda, Elvis. Onde intercepta a rota, Pesulu 44. 512, corrigindo, 5145 no transponder, 10935, TAM 3859. TAM 3859, autorizado para Curitiba, nível 380. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Eudes. Em Eudes, Upper Zulu 44, Sorocaba, Upper Alpha 310. 5145, código transponder, 10935, controle de saída 3859. Correto, reporte quando pronto para acionamento aí, puxa. Pode ser lá. Paulo, Papadão, Vitor, Cidadão. Solo Salvador é o Azul 4299 para Pushback, acionamento no 08. Azul 429908 ao portão, está livre a portáxi. Gente, obrigado. The ground at 06121 small niner now. 49, thank you, sir. Papa Romeo, Oscar Micro Romeo. Voo local, Salvador, Salvador. A intenção é novamente sobrevoando o corredor Axé até 25 milhas. Afirmativa. Zero, cheque o trem, autorizado pouso na 10, o vento 1000 graus com 099. Mil pés, corredor Axé, a sobrevoo até 25 milhas. O transponder foi acionado anteriormente? 0117. Afirmativo, aciona o mesmo, 0197, Oscar Mike Romeu, coteja. É, autorizado, Salvador, Salvador, decola 17, primeira curva direita. É, se autorizado, mantém 510, acionado 0197. Aqui, Oscar Mike Romeu, então autorizado 500 pés, sobrevoo na linha do litoral. Decola 17, então sai direita, linha do litoral. setor sul, Oscar Michael Romeo. Ok, então autorizado 510, decola no 7, curva direita, linha do litoral sul, graças Oscar Michael Romeo. Tá com 05 no PAD, 2 horas de tsunami. 5-2 de autonomia, confirmando? Afirmativo. Gente, Oscar Michael Romeo, chama agora a Torre, 186 para acionamento táxi, confirmando a parte 4. Afirmativo, parte 4, vai chamar 198 decimal 6. Salvador Ground, Xanel 63, 11, 188, via hotel. Ok, can you confirm Xanel 6311? Yes, sir. Ok, maintain position before taxiway Juliet, please. Maintain position, Juliet. Solta 3304, pronto, taxi 72 a bordo, 4,50 alterna com. 50 com fins, confirme o POB? 72 o POB. 102? 72, 72. Gente, o TAN 3304 em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 108.6, 1016 no altímetro, no 0 no 6. 0 no 6, em frente, no ponto de espera, 18.6, o TAN 3304, ponto de espera. Gente, vitória direita, chame o solo 121, desce ao 9. O Nunes Oxené, após o Airbus da TAM, ingressa Juliette, meia dúzia o portão. Could you confirm the gate? 6311, after Airbus 320 of the TAM Company, via Juliette, 1006. 06, gate, thank you, sir. Solo Salvador Azul 4299 para o táxi, 106 a bordo, 4 horas e 39, alterna Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, confirme apenas o autonomia? 4 horas e 39 minutos. 4299, mantenha a posição aguardando pro táxi. Mantenha a posição aguarda o táxi 4299. Afirmativo, táxi via Alfa, mantenha a posição do táxi Juliette, Oscar papapá. American 9 is your right to copy flight level 310. Affirmative, American 9, 82. American 9 is your clear to receive flight level 310 via upper whisk 58. Take off from only 10, left turn, Puka di Patri, Alpha Charlie Juliet transition. Scott code 5152 and frequency of the Patri is 119.35, American 982. Flight level 310, upper whiskey 58, upper runway 10, Puka departure, Arachnid transition 5152, 11935, American 980, ready to push back, please get 11. Okay, read back is correct, stand by to perform your pushback, stand by. Roger. O Azul 4299, agora sim, o Avianca já partiu no meia dúzia, está livre seu táxi via Pátio Índia, no ponto de espera chama 2806, o altímetro 10 no meia. Usado táxi via Pátio Índia, ponto espera, pista 10, ajuste 10 no 6, 4299 Azul. Afirmativo. Juliet Tango Zulu, Pátio 3, GQE, aguarde cópia, informação em curso é a Mike. Alô, TAM 3663. O Oscar Papapá mantém a posição, ok? Está aguardando o Embraer Azul que se dirige ao ponto espera do 10. 04, alinhar e manter, cabeceira 10. Me mantendo 10, tanto 304. Afirmativo, senhor, uma gentileza, pode correr na concentra 300 por questões operacionais? Afirmativo, 300 será coordenado. Grato. O Oscar Papapapá, após a passagem do Embraer Azul, ingressa pátio principal, prossegue Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chama a torre 108 decimal meia dúzia. O Oscar Papapapá. Afirmativo, na Quebec, transfere. 304, livre de decolagem da 10, o vento 100 graus com 8 nós. Livre de decolagem da 10 para 304. O 5217 da Trip, posição 13, parte 1 para pushback, saramento. Cinco, dois, dois, um, após, corrigindo, após o HS passou na retaguarda, livre o push acionamento Chemtax. 7 coordenação com a equipe de solo após a passagem do tráfego, vai iniciar o pushback e vai reportar para o táxi, o trip 5221. Coordena a equipe de solo, fazer o pushback o mais curto possível. Temos a aeronave do 11 da América que vai realizar simultâneo. Tá certo, a gente coordenar aqui com a equipe de solo. 3304, decola 13, controle agora em 119.35, bom voo. 0935, obrigado, bom dia, tá 3304. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, pronto, ponto espera, pista 1-0. 4299, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, pista 1-0, 4299, Azul. 0, curva direita, ingressa a corredor Axé, 1000 pés restrito até o farol da barra, ou liberação do controle, que opera em 119.35, transponder 5130. Sound 3304, ready contact on departure, climb to level 380, arbor departure. Arbor departure, climb to level 380, sound 3304. 05, sem ATM, pronto acionamento, parte 3. T63, cópia. Patrulha, o Índio Azul Alfa está livrando sua terminal. Sente, o Índio Zulu Alfa, aguarde para troca de frequência. Quadrado. Pois lida aí o descontrole, 1935, transponder 5154. Da eu até lida, após lida voa Ildes. 1.9 para acionamento, o Juliet Tango Zulu. Confirma a subida Dael até a posição Leda e após Leda, Ildes. Então 3663, chame pronto, portão 2. Frente Dael, após Leda, após Ildes, 3663. Alô, para o táxi, o trip 5221, 47 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Salvador. Táxi autorizado via Indy Alpha, ponto espera torre 18.6, bom voo, ajuste 1016, trip 5221. Táxi autorizado, pátio Índia e Alpha, ponto espera da 10, só demorado 118.6, trip 5221. 602, está cruzando 200 para 1970, está 14 milhas de papuagem. TAM 3602, acende a identificação, autorizado chegada a mar e desse mantenha ao nível 050. Identificou 050, vi alguma possibilidade lá que está se interessando. No ONU para Guarulhos, pronto cópia. Na próxima, com retorno. Somente a chegada, aguarde voar ITAP. Guardando então, ITAP, obrigado. Zero curva direita, subida Arbor. Até a posição Elefa, após Elefa voa Sagaz, o controle 119.35, transponder 5162. Sessão autorizada nível 360 para Guarulhos, recorda 10, curva à direita na Arbor, Elefa. após Bosta Gás. 1935, controle 5162, é o transponder por 589. Confirmo nível 360, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Após a Lefa Sagaz, chame pronto acionamento, 589. 1360, Arbor, após Lefa Sagaz, o 589. Armador, muito bom dia, 522, zona da Trip, se aproximando do ponto Serenal, 90, pronto na sua escuta. Trip 5221, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus com 099. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, Trip 5221. Pronto para checar nosso plano 390 para Fortaleza, se está tudo ok? Positivo, já temos o plano aqui para as 12h35, tá pronto, cópia? Essa ponte estabilizada. Nossa retrada vai ser por volta dos 30 ou 35, também somente para em função da interdição lá de Fortaleza, tem para não problema na chegada lá, mas de qualquer maneira estamos prontos para a cota, sim. Ah, positivo, foi até bom o senhor realmente tocar nesse assunto, eu tenho que pegar essa autorização com o centro solicitou que para Fortaleza fosse coordenado antes, aguarde a autorização. Positivo então. Estamos na, de qualquer maneira, estamos já na escuta para possível cópia, ok? Positivo, tá bom. Country 304, call Recife 128.8 or 12545. 128.8 or 1255, down 3304. Azul 4299, livre da restrição, sob azul 360. Livre da restrição, sobe 360, 4299. Não copiei as outras informações, está livre até o ponto de espera, ponto de espera 186, bom voo, direto, Tango Zulu. Obrigado, amigo, bom dia. Autonomia, 04 de POB, está alternando Salvador. Gente, bom dia, bom voo. Yeah. Fernando American 980 to taxi, please. Oficial da Arbor, na sua escuta. Trip 5221, no contato radar, só para o 200 no perfil da Sei da Arbor. 200 no perfil da Arbor, 5221. Approaching America 980. Está afetando de vírus? Não, negativo, já vamos agora na prova de Daniel. Desce, agora no 888. Oito, oito, oito, completo final, torre 118 meia, uma pousa. 118 meia, 188, Boeing 757 América passando a retaguarda no momento, após inicia a puxa acionamento de chama táxi. Sete, após a América está autorizado, 589 no chama táxi. 888, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso na 110. 888. 7, Tango Zulu, decola os 23, autorizado a iniciar a curva à direita, reforça para cruzamento final da pista 35. Passará para cruzamento, iniciando a curva à direita, Tango Zulu. Controle Oscar, Mike Romeu, Farol da Barra, sou autorizado 500 pés, rota Bonfim, até através de Paripe. 500 pés, ajuste 1016, reporte Paripe. Reportar Paripe, Romeu. Controle, bom dia, bom 982, informação Mike. Azul 4299. Prossiga. Agora sobre vetor, o Azul 4299 mantém a proa 190 até cruzar o nível 190. Após 190, voa bridge. Proa 190, após cruzar nível 190, voa bridge, Azul 4299. Controle, voo 982. Voo 982, atire identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha o 050. Mari 050. Azul 4299, Recife 1251, alternado 133 de 25 e restrito ao nível 170 nesta proa. 7, restrito 170 nesta proa, Recife 1251, alterna 3325, Azul 4299, obrigado. E bom dia, do Papatango Juliette Tango Zulu. Bom dia, Juliette Tango Zulu, no mil pés, corredor Axé, reporte no farol da Barra. Repórter Azul. A 3602, cruzando 060 para 050. Gente, confere, tá? 3663. É o 3602. Gente, confere, 3602. Dança para 3000 pés, ajuste no 0 no 6, o TAN 3602. 3.1 no 096, graças a Deus. Positivo, então, conforme 3.1.0, Fortaleza, pela Amper Zulu 1.9. Decolagem pistão 0, primeira curva à esquerda. Nossa subida vai ser Momo, transição Froti, 5.1.6.0, transponder 19.3.5, controle de saída. No total, 9.9.1.1. Gente, total 9.9.1.1, pátio 3, reporte quando totalmente pronto para o pushback, acionamento total. Ah, sim, farei para o senhor. Dentro de um minutinho. Passa a posição coral, mantém o nível 120, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus, 1201, com voo. Alfa Tango Tango, Salvador Porto Seguro, uma centena, Golf 677, decolagem da 17, prefira saída coral, primeira curva à direita. 0271, aciona e o controle 6935. Simão 888, solo 27, direita 121, 19. Não,